farda, cheirado, lombrado, com medo vem parando tudo pela rua. Te bate, humilha, sua única testemunha é a lua. Sem muito respeito você é abordado, revistado, e se te pegam de fato com algum artefato, aí é só o atraso. Tô ligeiro com essas fitas, conheço muitas histórias de bandidos que não tiveram sorte na trajetória. Aqui na calada eles faz e acontece, mas sem vacilo na madruga, que o chumbo corta a pele, a escuridão esconde os seus mistérios de quebrada. A guarnição vem querendo alvejar a bala, malandragem sempre esperta, situado tá na guerra. Bandido não vacila, que na cara leva terra. Neste campo nós fazemos nossa própria segurança, que Deus nos proteja, vou em frente, mas sem esperança. Minha vida um exemplo, a não ser que tô vivo hoje, mas só nas lembranças. O medo se espalha, o terror tá sitiado, a esperança não respira neste campo minar. Aqui quem salvou mais sobrevive ao combate. Se prepare que o inimigo tá vindo pro ataque. O medo se espalha, o terror tá sitiado, a esperança não respira neste campo minar. Aqui quem salvou mais sobrevive ao combate. Se prepare que o inimigo tá vindo pro ataque. E vem chegando, causando medo e espanto. Mal para na quina, já desce botando pânico. Mão na parede que o enquadro é pesado. E se não acham nada, logo o flagrante é forjado. Boatos que ouvi, fitas que aconteceu. Neguinho que deu vacilo e na calada se perdeu. É mãe chorando pelo filho que sumiu, que dois dias depois boiando apareceu no rio. Sem testemunha por aqui ninguém comenta. O medo toma conta e vai crescendo a violência. A favela acuada, já não tem opção. Minha cidade tá virando uma fábrica de ladrão. É uma guerra sem fim que vai gerando medo. A farda leva vantagem, tem apoio do governo. Vários grupos de extermínio dando rolê na favela. Maluco caiu na bura, é dois palitos aí já era. É bom tomar cuidado, não ande em qualquer lugar. A polícia tá na espreita querendo te ver rodar. Circuitativo te alertou, parceiro, fique bem ligado. A quebra é sinistra e o campo é minado. O medo se espalha, o território tá sitiado, a esperança não respira neste campo.